E aí, gente, hoje vamos fazer Ei, algum. qual que é o nome daquele campeão que parece uma barata? É o Kha'Zix. É o quê? Kha'Zix. É o quê? Kha'Zix. É o quê? Kha'Zix. É o quê? Kha'Zix. É o quê? É o Kha'Zix. quê? Kha'Zix. Kha'Zix. É. E ele mata. É o quê? Ele mata. É o quê? Ele mata. É o quê? Ele mata. É o quê? Ele mata. É o quê? Ele mata. É o quê? Ele mata. É o quê? Ele mata. É o quê? Ele mata. É o quê? Ele mata. É o quê? Ele mata. Mata. É. É. Eu vou jogar com ele. É o quê? É o quê?